Tem dado frutos. Eu acho que quando nós falamos isto, às vezes parece que estamos a falar em causa própria, que estamos nós a querer dar o destaque à escola por fazermos parte da escola. Mas a verdade é que tem sido reconhecido por entidades externas, quer nos concursos em que entramos e que temos ganho vários concursos, a nível local, a nível regional, a nível nacional, até a nível europeu temos estado a participar em conferências a nível europeu com os nossos projetos. E depois, obviamente, não trabalhamos para o ranking, mas o ranking também é uma forma de nós avaliarmos o nosso trabalho. E estando numa excelente classificação, nomeadamente a nível do Distrito de Coimbra, sermos os primeiros, e a nível nacional estamos em terceiro a nível dos cursos profissionais, é um orgulho para nós e é sinal de que estamos a trabalhar bem, e agora é preciso continuar a trabalhar para manter este nível de qualidade do ensino na escola. É para isso que cá estaremos.